mostrar pra concorrência como se toca no mil grau. A falta desse amor só me fez sofrer. Até hoje me pergunto onde está você. Meu coração vive a lembrar tudo que vivemos. O quanto fui criança em perder você. Vem amor, vem me amar. Meu primeiro amor, volta pra mim, preciso ter aqui. Outra vez, sentir, preciso sentir você outra vez. Meu primeiro amor, onde está? Essa vida de ilusão, aprendi a esconder. Hoje a sua vai brilhar.

peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, eu já não tinha como parecer. Na sequência eles deram risada, falaram que é que é. Logo você, logo você, logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, aonde é uma dela. Fui, partiu, partiu. Estendo o cabelo e mexe. A minha mulher começou uma discussão, mas é claro, não me atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Nas coisas eles deram risada, falaram: Diogão, logo você. Cadê você, Diogão? Cadê você? Pensa. Tô obrigado, papai. Então eu vou na fuga. Fui, parti, aonde? É uma dela. Fui, partiu, aonde? É uma dela. Fui, partiu, aonde? É uma dela. Tô obrigado. Fui, partiu, aonde? É uma dela. Fui, partiu, aonde? É uma dela. Aqui é o Ninja Juninho, Super Pop Live e do Boxo. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma, já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma, já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha desce, com a garrafa de tequila a Santinha. Se acabou a bebida a Santinha para. Let's go, baby! Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha, com a garrafa de uísque a Santinha. Abastece que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce. A Santinha perdeu o juízo, toma uma, já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, toma uma, já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha. Se acabou a bebida a Santinha, para. Com a garrafa de uísque a Santinha, com a garrafa de tequila a Santinha. Se acabou a bebida a Santinha, para. Abastece que ela desce. Abastece o combo que ela Peru Sound, o maior show live automotivo do Pará. Mas se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá. Vai, bumbum balançar, vai, bumbum balançar. DJ Mariano, bombando as melhores pra você. Vai, bumbum balançar, vai, bumbum balançar, vai. O som de vibrações, o moral de Itaí, Bahia. De brincada, as novinhas correm pra lá. Curtindo o paredão, vem as novinhas descendo, batendo popô no chão. O desce, rebola, arrocha sem parar. Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá. Vai, bumbum balançar, vai, bumbum balançar, vai, bumbum balançar. Fica gostoso e não quer mais parar. Vai, bumbum balançar, vai, bumbum balançar, vai, bumbum balançar. Ela fica gostoso. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. cedo batendo popô no chão. O teste é bola, a rocha sem parar. Se tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá. Vai, vai, vai, vai, que é gostoso e não tem mais parar. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, pum, pum, balançar. Vai, pum, pum, balançar. E ela fica gostosa e não quer mais parar. Que guitarrinha gostosa é essa? Corpo de brecada. Vai começar o proibidão. Vai, toma. Vai, toma sua danada. Vamos lá, minha carreta perusada. Vamos mostrar pra concorrência como se toca no mil grau. Vai, toma. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, toma, sua safada, vai, toma. Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite inteira, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite inteira, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite inteira, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma, a noite inteira. Vai, toma. Vai, toma sua safada, vai, toma. Vai, toma sua danada, vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma sua safada, vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Primeira puxadora do selo de qualidade, som livre. E o telefone é 719-9998-9800. Terra Music Produção. Mexeu com o bonde, toma. A noite inteira, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite inteira, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. A noite inteira, toma, toma. Mexeu com o bonde, toma. Vai, toma. Vai, toma sua danada, vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma sua safada, vai, toma. Vai, toma. Vai, toma sua danada, vai, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma. Vai, toma sua safada, vai, toma. Alô, Coringa, aumenta meu retorno aí, vai. Isso, isso, isso. Ao vivo em Paris, ou na LX. Tá lindo, sucesso! LX Studio gravando tudo ao vivo e multi. Alô, Piru! Bota, bota, bota a carretinha Piru Saúde pra dar picada na concorrência! De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo. Uma atividade que geral já tá fazendo. De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo. Uma atividade que o quê? O calcanhar de pego. Techfix, assistência técnica. O calcanhar de pego. O de martelo. Calcanhar de pego. Baterias Exchanger. Calcanhar de pego. Olha o pop! Vai! E pop! Atividade, as princesas estão fazendo. Calcanhar de pé.

chama em caraca. Tu tá com pra ver. E aí, cheguei, que dó de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Ficam ensandecidas, o rei dos paredões. O verão é nosso! Produção e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.